presente com a gente. Deus está presente com a gente. Eu sei. Deus está presente com a gente. Sabemos que Deus está presente com a gente. Deus está presente com a gente. LP, super mexicano. Não adianta inveja, não adianta olho grande. Não adianta falar mal porque a gente não fala mal de ninguém. Carregamos rancor, carregamos Deus. Deus em nossos corações. Deus. Deus, MC da Mexicade, LP, salve o cash, Florida MCs, 2000 da Fé Pedradas, Deus está presente com a gente, rapaz, vida nova, Deus está presente com a gente. Deus tá presente com a gente, tamo juntão novamente. Tirado os traumas da mente, mandando as ideias quente. E lá no vale, não vale, riqueza é liberdade. Só tinha sombra no vale, tem muito ódio no vale. Eu tive medo, fui forte, também chorei e fui fraco. Eu tive medo da morte, eu só dormi acordado. Meu Deus, que tempo mais duro, tomara que logo passe. Meu sonho é longe dos muros, eu sei que isso é uma fase. Alimentei minha coragem, abri meu coração. Eu encontrei minha verdade, não quero mais solidão. Agora vou ser campeão, eu vou vencer o mundão. Eu vou cumprir minha missão, meu som vai ser salvação. O rap me abraçou, aprendi tudo na rua. Eu repiquei na levada, eu vi o céu e a lua. Eu tô de volta na rua, parece que é miragem. O visual do triplex, viso de cima da laje. Sem trauma, nós canta com a alma na calma. Prontos pra conquistar, pois tem sangue, suor e lágrimas marcados em cada página. Sem trauma, nós canta com a alma na calma. Prontos pra conquistar, pois tem sangue, suor e lágrimas marcados em cada página. Pois é, bebê, eu tava aqui esperando por você. Tamo junto novamente, agora a gente vai vencer. LP da Ponta do Leal, lá da Vila, sobrinho da Dona Selma. Lá da colônia, nós amamos essa parada. O rap tá na nossa veia, nós mandamos as mensagens pros guerreiros da aldeia. Liberdade não cadeia, essa guerra não tá certo. Nós se mata, se destrói, tira a vitória de perto. Somos mais do que pobre favelado. Muita paz, meu rapaz, hoje fosse libertado. Deus tá do lado e a gente vai seguir firme, cabeça erguida, cantando e cumprindo a missão. Então vem, que agora a gente vai representar muito bem. Floripa MCs, nosso lugar de Guamém. E peço pra Jesus abençoar, ir além, saber que a gente vai conquistar. Sem trauma, nós canta com a alma na calma. Prontos pra conquistar, pois tem sangue, suor e lágrimas marcados em cada página. Sem trauma, nós canta com a alma na calma. Prontos pra conquistar, pois tem sangue, suor e lágrimas marcados em cada página da nossa história.